eu digo, é melhor viver embriagado do que iludido. Se joga, mulher, porque o problema é a gaia, viu? Eita, vem! Outra vez em você, com a maquiagem borrada, voltando altas horas pra casa, com o sapato e o coração nas mãos. Tá bonito, hein? É, dá pra ver que você bebeu além da conta. O que está acontecendo, me conta. Não me esconda pro jogo. Eu sei que ele te fez sofrer, mas no fundo a culpada é você. Um dia ainda aprende e vai ver que a gente é o melhor pra você. E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se você pode sorrir? E aí, tem 5 minutos pra se decidir se fico pra sempre ou vou desistir. Diz o que vai ser. E aí, oh, paixão ferrada, chora não que passa. É melhor viver embriagado do que viver iludido. Viu, Jair? Isso é Lucas Camargo. Outra vez em você, com a maquiagem borrada, voltando altas horas pra casa, com o sapato e o coração nas mãos. Tá bonito, hein? É, dá pra ver que você bebeu além da conta. O que está acontecendo, me conta. Não me esconda pro jogo. Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você. Um dia ainda aprende e vai ver que a gente é o melhor pra você. E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se você pode sorrir? E aí, tem 5 minutos pra se decidir se fico pra sempre ou vou desistir. Diz o que vai ser.